Aê, Premonição MCs. Machada Santista. Salve louco, 2008. Jesus Cristo irá voltar. Revolução é você quem faz, mostre a si mesmo que é capaz. Nada de que a mente sagaz, seja humilde, promova a paz. Fique ligeiro a todo momento, o crime na vida é um tormento. No rosto a lágrima do sofredor, batalha pra ter, mas não tem um valor. Mesmo assim os mano prossegue, vários mudou, outros com 5-7. Poder paralelo é o que mais cresce, sacané fraco, o povo padece. Se vê se me entende, preste atenção, tire da mente a vida de ladrão. Primeiramente viva firmão, depois ciente, busca o perdão. Premonição, Baixada Santista, São Vicente de litoral paulista. Se eu te falar, você acredita? Diabo, mas química é igual a brita. Me extingui, a dona pedra. Vários aqui, louco por ela. Recuperação, não recupera. Só na igreja se regenera. Ando com Deus e nunca sozinho. Estejam em paz, me apoio o Fabinho. Sigo primão no mesmo caminho. Liberdade já, tiquinho e furinho. Errar é humano, persiste no erro é burrice. Pense duas vezes e nunca se arrisque. Por mais que você tenha apetite, olhe pro céu e nele acredite. Eu tenho fé que se puder mudar, está por vir e Jesus Cristo vai voltar. Saia do crime, não subestime. Conheça este filme, o final sempre é triste. Eu tenho fé que isso poderá mudar. Deus está por vir e Jesus Cristo vai voltar. Saia do crime, não subestime. Conheça este filme, o final sempre é triste. Tenho fé na glória dos anjos, me guiando. Inferno invisível, os demônios quebrando as algemas da solidão, promovendo paz de revolução. Resgata o ladrão no fundo do peito. Lembrança de sangue que fazem do gueto. Arena do medo, fábrica de monstro. Refém do ódio nos crimes de mundo. Deus enviou poeta pra terra, conduzir os nobres no campo de guerra. Simplicidade traz força e coragem, refúgio pra mente. Pleno massacre, em alta voltagem espiritual. Sigilo e cautela, mente criminal. Se evade opressão, deixa sequela. Cheiro de morte, resto de vela. Minha jornada sobre uma de rosas, prende minha alma com a espada da glória. Me deixa viver, levar melodia, traficando lágrimas de sinfonia. Periferia transmite beleza, me faz repousar no céu das estrelas. Sou cria do gueto, refém do medo, transforma universo. Seu pesadelo trazendo no peito pura crueldade. Na selva dos monstros, refém do vilado e derrube pilastra que sustentava diabo, escraviza, metendo bala. Sou a apologia que você criou, sou o terrorista que o dia sonhou. Lágrimas de fé que cai cristalina, transborda o ódio da mente bandida. Eu tenho fé que se puderá mudar, está por vir e Jesus Cristo vai voltar. Saia do crime, não subestime. Conheça este filme, o final sempre é triste. Eu tenho fé que isso poderá mudar. Deus está por vir e Jesus Cristo vai voltar. Saia do crime, não subestime. Conheço este filme, o final sempre é triste. Eu nasci guerreiro em busca da glória, nobre sonhador, estrelada vitória. Eu tenho fé, ainda acredito, movemos montanhas com o amor de Cristo. Não subestime o final desse filme. Que pra você, que pare e desiste, não vá duvidar da palavra divina. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se rende inimigo, é lamentável. Pra guerra das almas eu fui convocado. Humanidade falando a verdade, premonição com a cara e a coragem. Mais louco que nunca na mesma conduta. Amarga derrota pros filha da puta. O sofrimento sempre é com vento. Mais um poeta, mais um pensamento, cumprindo a missão através do rap, devastação. Sou cabra da peste, das fronteiras do vale de lágrimas, seja onde for, mantendo a calma, Senhor. A vida me fez virar predador, tem sangue nos olhos, sou devastador. Perdoa meu Deus, tenha fé soldado. Mago dos versos, anjo solitário. No vale da morte, de volta à vida. Os pergaminhos sagrados da Bíblia, entre o bem e o mal. Arroz e espinho, um som de amor, de afeto e carinho. Por mais que eu tente esconder a dor, um coração de fé sonhador. Agradeço ao Senhor a razão do viver. Conduz a minha alma após eu morrer. Eu tenho fé que se puderá mudar. Deus está por vir e Jesus Cristo vai voltar. Saia do crime, não subestime. Conheça este filme, o final sempre é triste. Eu tenho fé que se puderá mudar. Deus está por vir e Jesus Cristo vai voltar. Saia do crime, não subestime. Conheça este filme, o final sempre é triste. Este filme, o final sempre é triste. Conheça este filme, o final sempre é triste.